faço parte da cultura vitalícia que o governo jamais vai querer. Pra você ver munido de papel e caneta, me oriento e represento quem se sente na letra. No lápis da vida inserido feito praga, faço minhas rimas feito alguém que bebe água. Confira! Tudo que respira, conspira num palmo de atenção. Correria boa, eu sei que flaga as palavras, o coração. Camuflado, deslocado entre a luz e a escuridão. Eis o ponto de equilíbrio que a rima denuncia a injúria de um irmão. A vida exige atos e acatos, e cada um com a sua sina. Sobre essa terra que nunca lhe falte disciplina de chegar, saber sair, sem tiro pela culatra. Não vou subtrair. Bom dia, mundão. A noite já é nossa. O sempre nunca é tarde demais. No meio dessa guerra, nossa quimera, dias de paz. A vida exige atos e acatos, e cada um com a sua sina. Sobre essa terra que nunca lhe falte disciplina de chegar, saber sair, sem tiro pela culatra. Não vou subtrair. Bom dia, mundão. A noite já é nossa. O sempre nunca é tarde demais. No meio dessa guerra, nossa quimera. É o desterro, mocadó, curva sem mão dupla, paralela, singele, sorriso na chuva. Tem cura boa só, não estranho passageiro. O pior tá no passado, atraso sem devaneio. E o bem tá na trilha, o amor esteve doente. Cada um sabe a mágoa que carrega, presente supera. Ha, sumaria em cada viela, deixa o céu na terra nos dias de guerra. E o bonde segue na faixa, sem fraquejar. Motivação em cada farol que o seu busão passar. Dos bagulho que faz mal, ó, boa parte vem de graça. É que a vida fica chata quando a corrente escapa. A vida exige atos e acatos, e cada um com a sua sina. Sobre essa terra que nunca lhe falte disciplina de chegar, saber sair, sem tiro pela culatra. Não vou subtrair. Bom dia, mundão. A noite já é nossa. O sempre nunca é tarde demais. No meio dessa guerra, nossa quimera, dias de paz. A vida exige atos e acatos, e cada um com a sua sina. Sobre essa terra que nunca lhe falte disciplina de chegar, saber sair, sem tiro pela culatra. Não vou subtrair. Bom dia, mundão. A noite já é nossa. O sempre nunca é tarde demais. No meio dessa guerra, nossa quimera. Alheia, cada um. Já vê, mano, como um. Que desconversou, foi bom. Alheia, cada um. Já vê, mano, como um. Que desconversou, foi bom. Mm-hmm.